Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandirádios e pela internet, radiobandeirantes.com.br, ouvida em todos os lugares do mundo. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Com amortecedor HG Nakata, você chega bem. É tudo azul pela frente. Chega mais. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. E Shopping Frei Caneca. Rua Frei Caneca 569.